jogo, é tudo jogo, é tudo jogo. Eu vou cair. É tudo jogo, é tudo jogo, é tudo jogo. Eu vou sair. É tudo jogo, é tudo jogo, é tudo jogo. Eu vou virar assim. Começa, pois ela remessa, agora começa. Renova, ideia renova e a mente aprova. Me sinto mais forte, mais alto no palco, a defesa de aposta prova. De início difícil, mas eu superei. Eu vi que eu fiz isso porque eu não parei. Eu mesmo não fiz, mas já destaquei. Tô sempre aquecendo, o resto já sei. É com sequência do trampo em campo. Eu tampo o buraco que falta, defendo e ataco. No empato, no embalo, eu sigo sem liga pra ponta. Juntando de sol, eu crio um castelo. Fazendo um negócio, eu crio um pé. Assim eu sou só, lutando e os ossos no chão. Deixa um claro que o jogo é sério e sem medo. Você dá cuidado, não. Eu já tô virado, focado, inspirado, frustrado, ilustrado. E algo que tá terminado. Tô determinado com o tom bonecinho, no mundo seguindo o instinto. Fazendo por onde você se esconde pra não ver o rap extinto. Formando uma obra de arte, sobra a ideia pra só sei que medo me cobra. Porque eu vou pensar, me expressar e com verbo lutar até virar cobra. Se levo a chave da glória, é simples, resisto, se penso, existo. E se penso bastante no mario, então penso em arte, é isso. É tudo jogo, é tudo jogo, eu vou cair. É tudo jogo, é tudo jogo, é tudo jogo, eu vou sair. É tudo jogo, é tudo jogo, é tudo jogo, eu vou virar assim. Pra ser que se quebra massivo, eu soube cair e ressurgir tipo Fênix. Eu sou King, também muitos falam, também outros falam. Tão mal, só que não me convém. Tá comigo, tão bem. Tô sempre com meus parceiros, à procura do dinheiro. Só que Deus vem em primeiro, ligeiro inteiro eu quero. Cachê com 7-0 e um na frente recompensa. Do meu trampo eu espero, enterro qualquer bicho, então me chama de cobreiro. Cemitério é o aquário, hoje faço meu dinheiro. O derradeiro, na madruga sou rateiro. Planejando, rimando, último a dormir, mas sei que sou o primeiro a acordar, porque eu não durmo, consumo ideia. Consumo rap e o meu rap consome a plateia. Peia, formando a epopeia na instrumental. E a vida é um livro bem criado, mano, não é por mal. Eu sou humilde, mas pra quem é legal, fica claro. Olha o brilho no olhar e diz que não é raro. É tudo jogo,